Conversas Aleatórias. É Bruxedo. Isto é Bruxedo, não é, Joaquim Pereira? É, sim, senhor. Concorda ou não sem corda? É sem corda porque cortaram-lhe a corda e... Cortaram-lhe a corda do motor? Isto é os chineses, eu vou explicar aos ouvintes. Para já, esta é a emissão 92, Conversas Aleatórias, por acaso não terem reparado. Depois, antes de gravarmos, quando nós estávamos a comentar os assuntos em off, estávamos entre, como é que se diz, com o olho... Olhar assim de lado, como é que se diz? Já não sei. Ah, assim, um olho no coisa. Um olho no coisa, outro no coisa. E estávamos a espreitar a corrida do Campeonato de Mundo de Turismos em Macau, não em direto, porque já foi de madrugada, mas acompanhámos agora à tarde, e o Tiago Monteiro, o português, o único lá no campeonato, e em primeiro na última curva, até que falhou qualquer coisa. Isto foram os chineses que andam a mandar cá nos negócios, que se vingaram de alguma coisa que não correu bem cá. É Bruxedo. Portugal é sempre coitadinho, não é? Coitadinho. Ainda vão dizer que foi alguma coisa armada. Foram os russos. Não, agora é os russos. São os aviões russos. Quando ou meter os aí... barcos. É. Quando não ia meter a berinjela. Bem. Quando meter o nariz. Nós, na semana passada, não estivemos cá porque fomos até Berlim assinalar também com os alemães e cidadãos de todo o mundo os 25 anos da queda do muro. Por acaso, Joaquim Pereira, não sei se tem ideia, foi uma notícia bem recebida cá, mal recebida ou quase ignorada? Não, não sei se lembro. Foi bastante bem comemorada. Ah, foi mundialmente e cá fomos atrás da maioria também. Também foi bem divulgado. As notícias, claro, apanham essas coisas e então a queda foi não grande. Sei se muitos comunistas gostaram da queda do muro. Que era quase... Foi o início do fim da União Soviética. E já se previa que o comunismo de leste estava a decair. A desaparecer. E o nosso mantém-se a fazer não sei o quê, mas está bem. Um dia destes, você arrepende-se de tais palavras. Ora bem, para hoje, que é dia 16 de novembro de 2014, vamos à emissão 92, como eu já disse, num programa em que seremos catalães criminosos. Vamos à missa decentemente ou não e depois refletir sobre o suicídio. Para já, numa semana em que a sonda Philae, não, como A e o E, se for em latim, é. Como o Vitae, não é Vitae, é Vitae. Aterrou no cometa 67P, depois de cerca de uma década, acho que até foi um pouco mais de 10 anos de trabalho da Agência Espacial Europeia, conseguiram colocar num cometa... Lá um aparelhómetro no cometa 67P. Vamos viver para lá, Joaquim Pereira. Será que viveria lá? Eu já lá tenho um lugar marcado. Ah, sim? Já comprei lá um telhão. Não sabia que havia lá cemitérios. Comprei lá um telhão para viver, não é para estar lá enterrado. Ah, é para viver lá. Ora bom. Apanhar aqueles sóis. Conversas interessantes à parte, vamos ao primeiro registro de hoje, que é notícia, um tema que começa a ser, já disse isto no outro dia, já um habitual aqui, eu não gosto de habituês, estrangeirismo para quê, se nós temos a língua portuguesa tão bela, já é um tema habitual aqui. Com quanto muito assassinada, que é, mas ainda vamos tendo um bocadinho. Que é a questão da independência ou não de certas e determinadas regiões do nosso planeta Terra, já que, pelo menos para já, ainda não vamos para os cometas. E então no domingo deu-se a esperada, há meses, talvez anos, a esperada consulta popular na Catalunha, em que cerca de 80% dos que votaram disseram que sim, que queriam um Estado independente e que a Catalunha fosse elevada a Estado soberano e independente. Ora, o Governo de Espanha reagiu no mesmo dia, como já se esperava. O Governo de Espanha, estou a falar de Madrid, o Governo Central, que não é possível dar à Catalunha poderes de autodeterminação, e disse até que a consulta independentista de domingo foi um fracasso. Bom, a verdade é que, pelo que eu li, acho que só um terço dos que podiam votar é que foi votar. Mas também os outros sabiam que aquilo não ia resultar em nada, foi só uma consulta. Olha, o que é que tu achas disto? Então pronto, já achamos. Só aqueles mesmo radicais é que teriam ido lá votar, porque o resto teve-se marimbando. Não, é. Não, os catalães não são bem assim. Ora bom, o Governo Central, que já avisou que vai processar o presidente da Catalunha, já famoso Artur Mas, por este ter exibido desobediência e desonestidade. Isto porque havia um mandato judicial para não se realizar essa votação que foi mesmo realizada no domingo passado, sobre a separação da Catalunha em relação à Espanha. E na quarta-feira é que soube, fontes judiciais na quarta-feira indicaram que vai haver processo contra o Artur Mas. E até Esta decisão poderá, ou não, impedir o Artur Mas a concorrer nas próximas eleições regionais. Embora, mais uma vez, a partir de Madrid, o primeiro-ministro espanhol Mariano Rajoy, isto é bonito dizer, diga comigo, Espera, Rajoy, Rajoy. Rajoy disse que quer abrir um diálogo nos próximos dias e então talvez conceder mais soberania à Catalunha. O que eu pergunto, Joaquim Pereira, e a festa, isto invade a minha cabeça, é se isto vai ser sempre assim. Ou seja, a Catalunha nunca vai ter a oportunidade de ser um Estado soberano e ligado, relacionado com esta questão, o que é que devemos supor nestes casos, e neste caso concreto da Catalunha? Deverá sobrepor-se o direito à autodeterminação, já que estamos no século XXI e falam-se muito mais em direitos do que em deveres. Há direitos para tudo e a autodeterminação certamente será um deles. Devemos colocar mais acima da nossa escada imaginária o direito à autodeterminação ou a Constituição em vigor, que pelos vistos impede este tipo de votação? Isto é um caso muito, muito antigo e nós vemos por esse mundo fora cada vez mais separações. Se essas separações se dão com benefícios, não acredito. Mas também, por outro lado, é certo que há certas províncias que produzem e estão a contribuir para o bem-estar das outras que nada produzem. Ora, é difícil, mas uma coisa também é certa. A Espanha, que era um terreno ocupado por vários reinos, conseguiu-se unificar, como se unificou a Itália, como se unificou a Jugoslávia e por aí fora. Mas lá está tal coisa. Andaram os fulaninhos a lutar para que aquilo fosse um povo unido, em vez de ver várias tribos. E ao fim e ao cabo, agora, nestas épocas recentes, está tudo a virar ao contrário. Está tudo a pôr a repartir, a dividir o que outros tinham juntado. Nós aqui em Portugal, também já houve quem quisesse separar o Algarve, por acaso os outros, os Verões e por aí fora, não se têm manifestado nisso, mas, por exemplo, o Porto também já houve uns paratórios para se separar de Lisboa. Isso muitas vezes acontece porque realmente os poderes que estão centralizados na capital dos países reunidos não dão assistência devida àqueles minoritários. E quando se sentem prejudicados, então tentam levar a deles ao seu moinho e quererem ser independentes. Mas é difícil. Eu sou mais no, na união do que na desunião. O resumo da minha observação sobre isto é que acho que um povo, se sente uma nação própria, que é o que acontece na Catalunha, na Galiza, sente-se uma. No País Vasco, claro. Sente que há uma nação ali bem definida e que se, tem condições, e a Catalunha tem condições para se tornar um Estado independente, acho que sim. A questão aqui é que a Constituição que existe não permite tal. E quem é que pode mudar isso? Os homens de Madrid. E eles vão mudar isso? Claro que não, porque não lhes cheira. Portanto, não há muito aqui, não, acho que não há muito volta a dar nos próximos tempos. Eu não estou muito a par de em que ano foi constituída a Constituição. Recente deve ter sido quase, a nossa foi 76, a de uns deve ter sido depois do Franco morrer, 78, não Mas a sei, por aí. nossa Constituição, nestes governos últimos, já quantas vezes foi assassinada? Quantos direitos? Não, no sentido de colocar uma região. Agora já Nada. estava a falar o Porto, o Algarve, alguma vez. Falatório há, mas acha Sim. que alguma vez, concretamente, ia haver independência. Mas certos parágrafos da Constituição Ah, mas são foram coisas. São aspectos, no fundo, são menores. Podem concordar ou não, podem gostar, mas são menores em relação a isto. menores para quem? Para os Para o ricos. país? Não, para o Para os país. ricos, Para os ricos, é assim, porque os é o desgraçados assunto a seguir. As novas leis que vieram foram só para dar cabo dos pobres, dos trabalhadores. Mas nada. Isto é sim, estamos a falar da Catalunha, Joaquim Pereira já está a dar cabo dos ricos e tal. Bom, isto foi o nosso tema central. Outro tópico destas conversas aleatórias é o frase da semana. Por acaso, há só algum tempo não passava aqui. Hoje a nossa frase pertence a uma senhora que não sei se conhecem. Eu não a conheço de lado A nenhum. classe média acaba por ser a grande sacrificada porque se procura sempre proteger os que têm menos recursos e porque, infelizmente, ricos temos poucos. Se tivéssemos mais, facilitaria. Mas, infelizmente, em Portugal, de facto, não há muitos. Protestaram muito, reclamaram muito, e E claro que estou a falar da Maria Luísa Albuquerque, Ministra das Finanças. eu gostei muito da frase que ela diz. A classe média, isto A classe. contextualizando, isto, a classe média vai ser a mais sacrificada no orçamento, já foi, no papel, E continuamos a ser a no classe orçamento de média. Estado para 2015, porque, como ela disse, teoricamente e idealmente que se diz, ou idealisticamente, seria. O ideal seria sacrificar os ricos, mas em Portugal há poucos, e portanto a classe média, que é a maioria, é a mais sacrificada. Caíram em cima desta mulher. E eu pergunto se ela disse alguma mentira. Ela não disse mentira, porque a classe média desapareceu pura e simplesmente. Antigamente havia os ricos, os médios e os pobres. Agora há os muito, muito, muito ricos e os muito, muito, muito pobres. A classe média desapareceu pura e simplesmente. Eu ainda me dei ao luxo de, durante algum tempo da minha vida, pertencer à classe média. Posso-me gabar disso. E agora são os pobrezinhos. Como é? Os Não muito, sei muito. qual é a sua noção de classe média, mas os dois estão aqui a ver o microfone, estão inseridos na classe média. Porque você nem anda com mansões e helicópteros todos os dias, mas também não anda a morrer à fome ou a pedir Quase. na rua. Ao Nuno, Portanto, nem é falando. muito rico, nem é muito pobre, também não é rico, nem é pobre, está no meio. É o que nós somos. Mas não é classe média. Então, É uma é o que eu estou classe. a perguntar. Qual é a sua definição atual da classe Res média? vés pobre. Ai, Res res vés vés Campo de pobre. Ourique, como o terremoto de 1755. Mas para mim. Que se concordo, não concordo, porque eu acho que nem média, nem baixo, nem alto, nem rico, nem pobre, quem fez as asneiras financeiramente é que as devia pagar, não era nem os outros. Mas em relação a repartir, se a maioria é classe média, é óbvio que é a maioria que vai em quem vai Mas incidir os sacrifícios. quem é que beneficiou É o desta que eu estou a dizer. da No crise? cenário Foram ideal. os ricos. Portanto, os ricos, como Nem dizia todos, os não é bem. cartazes. Não. Não generalizo porque não é. Não é todos os ricos que beneficiaram. Se calhar nem metade deles. Está bem. Ai, não. Bom, noutro registro, depois da frase da semana, eu podia trazer eu acabei de dizer registro. É que outro tópico deste programa é registro, pode ser escrito, auditivo, um registro áudio, alguma coisa. Desta vez é escrito, mas não, eu preferi escolher isto no tema insólito. Porquê? Porque descobri uma coisa, por acaso até recente, foi publicada no dia 7 de novembro, portanto não nesta semana, mas na outra sexta-feira, em que o título é, e é um tema que temos abordado aqui, religião, e o título é 10 dicas para aproveitar melhor a missa. O primeiro diz: chegue sempre pontualmente, até antes da missa começar. Deve-se ouvir a missa completa todos os domingos e dias de festa e não fazer trabalhos ou atividades que impeçam a santificação destes dias. Portanto, é importante chegar à igreja a tempo para Claro. estarmos em oração e tal, ainda antes de começar. O primeiro acto ao entrar, o primeiro gesto ao entrar numa igreja é cumprimentar o Senhor. Nunca se deve estar distraído. A primeira coisa a fazer quando se entra naquela instalação é procurar o sacrário. Vai haver uma luz vermelha acesa, indica o seu lugar, onde o Santíssimo Sacramento está reservado. E então faça, eu estou a citar, faça uma devota genuflexão, que é quase uma cambalhota, ajoelhar e Genuflexo tal. é ajoelhar. Número 3, se precisar de se mexer, de se movimentar dentro da igreja, respeito. Não passe na frente do altar. E se passar, faça uma reverência profunda, mesmo que a missa não tenha começado. Número 4, observe o silêncio. Aí temos de estar calados, porque as pessoas estão a orar e confessar e tal. Número 5, vista-se com decência na casa de Deus. Portanto, aqueles vestidos mais decentes, como antigamente, é só nos dias de ir à missa. pela dignidade de um lugar e do momento, não só por causa das aparências. Não use roupas inadequadas. Número 6. A Igreja pede um jejum eucarístico de uma hora de comida e bebida antes da Sagrada Comunhão, com exceção de água e remédios. Não sabia esta. Ou sabia, esqueci-me. Número 7. Controle os seus filhos. Se forem pequenos, evite que fiquem a brincar e tal e tal. O número 8, Jesus diz, a minha casa será a casa chamada de oração. Portanto, não é um lugar, por exemplo, para conversar, não confundimos a igreja com um café. Não nos sentemos com as pernas cruzadas, como nos atos ou nas reuniões sociais. E também, a missa não é um momento, a Eucaristia, para expressar afetos pessoais. Portanto, Joaquim Pereira, sempre que quiser dar um beijinho a mim, guarde para lá para fora. Número 9, participa ativamente na missa e deixa as leituras e devoções pessoais para outro momento. Por exemplo, rezar um terço. Durante a missa, não se desloque desnecessariamente, como, por exemplo, andar na frente de imagens de devoção. Não peregrine. Número 10 e último. Não incentiva a distração. Deixe de lado todo qualquer assunto, todo e qualquer pensamento, a não ser onde está. Não desvalorize a missa com um coração dividido, pensando nos seus assuntos pessoais. Joaquim Pereira, isto é um registro de 7 de novembro de 2014. Considera que está adequado aos dias que correm? Questiono eu. A maioria, claro, não estamos aqui ponto a ponto, mas no geral... Primeiro, antes de mais nada, eu até aos 14 anos já tenho falado aqui nisto, e porque me tornei agnóstico por outras coisas. Eu quando andava lá, e era o miúdo, eu penetrei-me que, quando entrava na igreja para assistir à missa, eu ia para assistir à missa para... falta-me agora a palavra. Para... celebrar a Eucaristia? Não. Não. Para comunhar... Comungar. Comungar com... com a... ai, falta-me. Com a comunidade. Estava com a comunidade. Exatamente. E para o ato, aqui ia, tinha de me... compenetrava-me para o ato que ia. Portanto, todas estas dicas que aqui vêm, eu já as praticava. E depois, como... isso há 60 anos. Há 60. É isso que eu estou a questionar. Sim, continua. 63. Está a falar bem. Há 63, para ser mais exato. E comecei a reparar, e ainda hoje, quando por qualquer motivo vou assistir a uma celebração, o que é que eu vejo que aquelas pessoas vão para ali fazer? Elas vão para ali, para tudo, menos para fazer a tal comunhão, para entrarem no celebramento da missa, ou seja, na celebração da missa. Isso é um fator à parte. Têm de ser vistas ali. E depois, a murmurar umas com as outras, a conversar. Dizer, olha, já viste como aquela vem hoje? Já viste o vestido que ela traz? Olha, e aquele cabelo? Ora bem, a pessoa, para mim, quando vai para um ato daqueles, é para se entregar a ele de alma e coração. E como diz aqui estas dicas, isto para mim já é mais que velho. No fundo, já quero dizer, é que até concorda na generalidade com o que estava a dizer. Contudo. Eu, por exemplo, no meu tempo havia uma coisa que eu agora admiro-me, que a qualquer hora do dia uma pessoa vai à igreja e comunga. Ora, a comunhão no meu tempo, é certo que evoluímos isto, às vezes não sei se é para bem, se é para mal, mas... não se podia comer antes de ir, tínhamos de ir em jejum. Uma hora. Pelo menos ali dizia uma hora. Pois, tínhamos de ir em jejum. E já nesse tempo só se podia beber água. Não se falava nos medicamentos, que agora toda a gente está doente e toda a gente está às custas das drogas. Por conseguinte, estas dicas, para mim, não são novidade. O que é 99,9% das pessoas que vão à missa, nenhuma delas as cumpre. Nenhuma. Vão ali porque, para serem, ai, aquele planinho é católico, vai à missa, e não sei o quê, e não sei o que mais. Mas é tudo falso. É tudo uma falsidade. Chegam cá fora, já são capazes de estar a discutir umas com as outras, como eu vi tantos casos. Adiante. É curioso ver este contraste de opiniões, porque eu comecei-me a rir em muitos pontos disto, porque achei um bocado não, exagero. Porque eu resumi as 10 em duas coisas, para mim, cada um tem a sua perspectiva, não é verdade? Claro. E a minha é, eu resumi isto em dois, não distrair, ou seja, não ser o foco das atenções, e não aparecer lá só por aparecer, ou seja, para as aparências. Agora, muita coisa que eu li aqui, mas pá, bem, adiante, como diz o doutor. A palavra nova, que não quero uma palavra nova, porque nós não inventamos palavras, ao contrário do S.A. de Queiroz, é a versão, a explicação, talvez, que os leitores não saibam de uma palavra. E hoje vamos ao suicidar. E eu não disse suicidar-se de propósito. Pois, porque já está incluído na então palavra. Diga, não, diga, antes de eu passar a explicação, quero ver o que é que sabe. Próprio. Exatamente. Matar. Ah, já matar-se, o suicídio. O genocídio, o matricídio, filocídio. É que o suicidar, que como muitas palavras em português vem do latim, o sui, como o Joaquim Pereira, já acabou de explicar, o sui quer dizer a si mesmo, e sida quer dizer que mata, ou seja, mata-se. O suicídio, o parte do sui já é o se, sida, matar. Eu posso-me sida, acabar um bocadinho. Deixa da sida, tem coisa. Posso? A sida mata, sim, poderia. Posso-me gabar um bocadinho? É. Até parece que fui eu que escrevi aquilo. Ah, já está bem numa revista brasileira. Porque, repara, e tu sabes bem, que eu vou às etimologias, às origens das palavras, e decomponho-as do grego, do latim e dessas coisas todas. Portanto, o sida é matar. Sui é a si próprio. Portanto, já estamos, ao dizer suicidar, já estamos a dizer matar-se. E nós vemos, no nosso português, ele suicidou-se. Ele suicidou. Ele suicidou. Porque ao dizermos suicidou, estamos a dizer matar-se a si. A si. Matar-se a si. Matar-se a si. É como, estás a enganar-me a mim, não ia estar a enganar-me a ti. Portanto, se quer um uso correto e devido do português, diga e escreva suicidar. E não suicidar-se. Ele suicidou. Tu suicidaste. Efeméride, já na reta final, temos duas relacionadas com figuras históricas. Uma delas fui eu que trouxe para aqui por causa do rei Dom Pedro V. Não foi rei durante muito tempo. Pedro, Alcântara, Maria, Fernando, Miguel, Rafael, Gonzaga, Javier, João, António. Bem, amanhã acabo. Não, já agora continua. Leopoldo, Vítor, Francisco de Assis, Júlio de Almeida, Júlio Amélio, Saxe Coburgo, Gota e Bragança. Quero beber água para recuperar um bocado. Mas tem aqui Francisco de Assis no meio, não é? Daí o Miguel Gabriel Rafael Irédia de Bragança, que é o nome de um dos filhos do Duque Bragança. Eles são todos. Eles são todos. Eles vêm são todos da mesma coisa. Vou dar todos. São todos. Ainda agora, o rei de Inglaterra, Jorge II, Jorge I, lá que era primo de Czar da Rússia, não sei quantos. Ah, era. E como engraçado é que se não dissesses qual era um e qual era o outro, não sabias, porque eles há irmãos gêmeos que não são tão parecidos, até com os bigodes e tudo. Quando foi a Primeira Guerra Mundial, quando eles andaram a combinar a guerra, eu tenho dado na televisão, Deus a Segunda, Deus a Primeira, e lá mostrou os reizinhos todos, e foi aí que eu vi. Mostrou fotografias dos dois, eles ainda aquelas filmagens meia devagarinho e eles a conversar uns com os outros. Sinceramente, não sei porque é que na escola primária e noutros anos não ensinam, em vez de dizerem o rei Dom Pedro V foi rei durante 8 anos, no século XIX, meio. Nada, e não, não é rei Dom Pedro V, devia ser o rei. Pedro de Alcântara, Maria, Fernando, Miguel, Rafael, Gonzaga, Xavier, João, António, Leopoldo, Vítor, Francisco de Assis, Júlio, Amel, do Sá, Coburgo, Cote e Bragança. Oh, Nuno. Então dizem que as crianças não decoram tudo. Já visto que era uma criancinha com 6, 7 anos ou 8. Bom, estamos aqui a andar às voltas, não sabemos que na terça-feira assinalaram-se, não morreu na terça-feira, assinalaram-se 153 anos desde o falecimento do rei Dom Pedro V. Que foi rei entre 1853 e 1861. Começou a ser rei aos 61 anos. Aos 61 anos, aos 16 anos. Estava ali em 1861, é ao contrário. A Rede Nacional e eles eram sempre novitos. Mas gostaram muito do jovem, que juntou o povo e a Casa Real e tal, portanto até foi um rei apreciado, embora não tivesse. Porque 8 anos, convenhamos, é pouco para um reinado num país que teve reis com décadas. Também, e já foi Dom do Joaquim Pereira que trouxe, que vai dizer o senhor Dom. Quem é que morreu? O Dom morreu, não foi na quinta. Quem morreu foi o infante Dom Henrique. O que nós aprendemos? Lá está mais outra. Não aprendemos que ele era de Avis. Dom Henrique de Avis, porque pertencia à família dos É, Avis. Dom João. De João Mestre Avis. Que, já agora, uma parte. Isto é a nossa história rica. Avis foi. A Ordem de Avis foi uma manigância feita, já não me lembro por que rei, ou até pelo próprio Dom João I, que isto era. E ele foi quando começaram a tirar as riquezas às ordens todas que havia, ordem que lateral, ordem disto, ordem daquilo, e ordem dos templários, parece que foi esta. Com o mestre de Avis, não, isto agora acabou-se a ordem de. Que eu disse? Dos templários. Ah, chama. E passa a ser a ordem de Avis. Tanto assim que as caravelas e o emblema da ordem de Avis é como as ligeiras alterações, a mesma que as dos templários. E que foram nas caravelas por esse mundo fora descobrir o que já estava achado. Descobriu que já estava achado o nome da nova novela da RTP. Portanto, o Infante Henrique, que na quinta-feira, dia 13, sim, assinalaram-se 600, não, 554 anos, sim, Foi. 554 anos de falecimento, portanto, é uns séculos de diferença em relação a Dom Pedro, e que foi o impulsionador, digamos assim, Das descobertas. das descobertas, primeiro em África, começamos em Ceuta, em 1415, já ainda antes do tempo dele, Ceuta ainda foi quando ele ainda tinha 21 anos, não era um novito, ainda não andava aí às frentes das batalhas, das descobertas. E atenção, que este homem é do Puerto. Olha, foi ele afinal o fundador da dinastia. Nasceu no. E eu pensei que era o pai, e afinal foi ele. Nasceu no Puerto, este senhor. Era filho do Dom João I, do primeiro Dom Mas João. quem A fundou dinastia a mesmo. dinastia mesmo foi ele. Ora, já ia dizer na semana passada, na emissão passada, há 2 semanas, estreámos aqui um tópico, os provérbios, e Joaquim Pereira quase me bateu no fim, lembra-se, não é? Olha as minhas marcas, não estão aqui. Já estão Quase aí. me bateu por não termos trazido antes, mais cedo, os provérbios a este programa. Portanto, hoje vamos estar com muitos provérbios, tudo relacionado também com uma efeméride, de terça-feira, o dia de São Martinho. O primeiro, que é o mais conhecido, quase toda a gente sabe. No dia de São Martinho, vai à adega e prova o teu vinho. O Joaquim Pereira ainda faz isso. Eu, Às nem 11. uma coisa nem outra. Eu Aí nem. você não gosta Eu de. não. Olha, primeiro, castanhas. Não vou à bola. Tudo bom. Já gostei em tempos Não, que. eu sei que não vai à bola, já há muito tempo não entra num estádio. Aliás, a última vez foi há uns anos no Bessa que eu estava lá consigo. Mas não foi ver futebol, foi Foi ver rugby. rugby. É E bom, é uma bola, ao por mal. mulheres. Exatamente. Por mulheres. Não, por Foi homens. mulheres e homens, foram os dois. Mulheres e homens, foram os dois. Portanto, antigamente usava das castanhas, mas piladas, um arrozinho de castanhas piladas, ou uma sopa de castanhas Acha que isso piladas. é a palavra para trazer para a rádio? Em um Essas programa decente como esse? é. Piladas? Não, o Castanhas português, piladas? os portugueses têm a mania de deturpar tudo. Muitos nomes que se utilizam ainda hoje como ignomias, elas não tinham nada disso. Há pessoas que ainda hoje, quando se diz, olha aquela foi parir. Ah, as pessoas não parem, só os animais é que parem. Ora, o parir é uma palavra completamente correta, que é aceito tanto para os animais, como para as mulheres, como para tudo. É pôr um ser vivo cá fora. Olha, mais outra. Mais vale um castanheiro que um saco com dinheiro. Não sei se sim. se não vem aí o fisco e leva o dinheiro todo. Portanto, assim, o castanheiro, também ele vai buscar o IVA do castanheiro das castanhas que dá. No dia de São Martinho, fura o teu pipinho. E no dia de São Martinho, ao Natal, o médico e o boticário enchem o teu burnão. Porquê? O que será burnão, Joaquim Pereira? Olha, mais uma palavra nova. Ah, Nuno. Diga. Oh, Nuno. E é? É uma sacola. Então, o que é que eu disse? Eu não disse palavra nova, disse É uma uma sacola, você sacola percebeu mal. onde se leva os víveres. Sabes que é essa palavra para víveres? Vímeres? Víveres. Víveres, o que é? Não sabes. Eu não, estou à espera que me Oh, diga. que caralho. Oh, que caralho. É isso que quer dizer. Ai, ai. É a alimentação. Com o São Martinho, mata o teu porquinho e semeia o teu cebolinho. Aí, seja, o inho é fácil rimar, realmente. E para que é que eram estes provérbios? Para que eram? Para os labradores. Ah, pô, isso é. Porque o Passam. citadino, o urbano não é Tavares Rodrigues, o urbano que vive na cidade. Isto não lhe diz nada porque ele não mata porcos, ele não tem castanheiros e assim se dele. Não tem adegas. Gosto deste último, vindima em outubro, que o São Martinho tu dirá. Se começa. Se a uva é boa, se não há. Exatamente. Bom. Verão São Martinho. Verão de São Martinho são 3 dias e mais um bocadinho. E é o que eu digo, isto para rimar com São Martinho é fácil. Basta dizer o quinzinho, você não era o quinzinho Olha, quando era mais ali novo. uma palavra boa. Uma palavra. Se queres passar o teu, Pasmar. pasmar o teu vizinho, labra, faixa e esterca pelo São Martinho. Esterca não é sujar. O Não. esterco é algo sujo, algo Pois é. badalhoco. É o estrume, Estrume. o adubo. As Exatamente. terras não devem ser adubadas, estrumadas, porcalhadas. Porcalhada. Na próxima semana voltaremos para a emissão Lavadores, a emissão 93, de conversas aleatórias. Isto se não formos para o Cometa antes. Ah, eu não vou. Há bocado vi ali ele a passar, mas ia com velocidade a mais. Eu não gosto de andar com E a velocidade. polícia mandou parar, ao menos. Não, não chegou a tempo porque ele passou. Ah, que vergonha isto é. Lá está, o portuguesinho não sabe fazer nada de jeito. Não. Vamos embora. Então, muito boa tarde. E o São Martinho já Foi. foi, Olá, não mais. mas ainda há quem faça hoje São Martinho. Ainda hoje fui comprar castanhas e jerupiga para alguém comer e beber. Para si? Para mim, não, que Não. eu não. Nenhuma coisa nem outra. Não, Eu é bebidas mentira. É. Quando o alcoólicas. programa acabar, eu quero ver como é que Eu vai ser. bebidas alcoólicas não é Pois comigo. claro, pois Só claro. água e uísque. Pois claro. Então vamos lá beber um copo d'água e até ao próximo domingo, dia 23, para sermos todos felizes e contentes por matar o presidente. Boa tarde.